10. Yasmina e Conan. Conan passou apressado pelo salão, atravessou a câmara exterior e se aproximou da porta que conduzia à galeria. Viu o chão salpicado com pequenos cacos brilhantes. A folha de cristal que havia recoberto a porta de entrada tinha sido estilhaçada e ele se lembrou do estrondo que acompanhara o globo de cristal ao ser despedaçado. Conan acreditava que cada pedaço de cristal no castelo se quebrara naquele instante, e algum instinto débil ou memória de erudição esotérica sugeria vagamente a verdade por trás da conexão monstruosa entre os senhores do Círculo Negro e as romãs douradas. Sentiu calafrios no pescoço e decidiu rápido parar de pensar no assunto. Deu um grande suspiro de alívio ao pisar sobre a grande galeria de jade verde. Ainda era preciso cruzar a garganta, mas ao menos ele podia ver os picos brancos brilhando sob o sol e as longas encostas se esvaindo na distante névoa azulada. O Irakzai jazia onde tinha caído, uma mancha feia na lisura vítrea. Conforme Conan seguia pelo sinuoso caminho, ficou surpreso ao notar a posição do sol. Ele ainda não passara seu zênite, contudo parecia-lhe que horas tinham transcorrido desde que entrara no castelo dos profetas negros. Sentiu uma urgência para se apressar, não um mero pânico cego, mas um instinto de perigo crescendo atrás de si. Nada disse a Yasmina e ela parecia contente em aconchegar a cabeça contra seu peito taurino e encontrar segurança no aperto de seus braços de ferro. Ele parou um instante na beira do abismo, olhando carrancudo para baixo. A neblina que dançava na garganta não era mais rosada e brilhante, mas fumacenta, turva e fantasmagórica, como o fluxo de vida que brilha debilmente em um homem ferido. Veio-lhe vagamente o pensamento de que os feitiços dos magos estavam mais ligados aos seus entes pessoais do que às ações de um homem comum. Porém, lá embaixo, o chão brilhava como prata embaçada e o filão dourado ainda reluzia. Conan jogou Yasmina sobre o ombro, onde ela permaneceu dócil, e começou a descida. Passou apressado pela rampa e atravessou o caminho dourado. Ele tinha convicção de que estavam correndo contra o tempo, que suas chances de sobrevivência dependiam de cruzarem a garganta dos horrores antes de o ferido mestre do castelo poder recuperar poder suficiente para liberar alguma outra desgraça sobre eles. Quando subiu a rampa oposta e chegou ao cume, suspirou aliviado e colocou Yasmina sobre seus próprios pés. — Você anda a partir daqui — disse-lhe. — É descida o caminho inteiro. Ela lançou um olhar para a pirâmide reluzente do outro lado do abismo que se empinava contra a colina nevada como uma silenciosa cidadela de maldade imemorial. — Você é um feiticeiro por ter conquistado os profetas negros de Imsha, Conan de Gor? Ela perguntou enquanto desciam pela trilha, e o pesado braço dele estava enrolado na cintura delgada da moça. — Foi um cinturão que Kemsa me deu antes de morrer. Conan respondeu. — Sim, eu o encontrei no caminho. É bastante curioso, vou mostrar-lhe quando tivermos tempo. Contra alguns feitiços ele era fraco, mas contra outros era forte, e uma boa faca sempre é um encanto caloroso. — Mas se o cinturão o ajudou a conquistar o mestre? Ela argumentou. — Por que não ajudou Kemsa? Ele balançou a cabeça. — Quem sabe? Mas Kemsa tinha sido escravo do mestre. Talvez isso tenha enfraquecido sua magia. Ele não tinha poder sobre mim como sobre Kemsa. Entretanto, não posso dizer que o conquistei. Ele se retirou. No entanto, tenho a sensação de que ainda o veremos. Quero colocar o máximo de milhas que pudermos entre nós e seu covil. Ele ficou ainda mais aliviado ao encontrar os cavalos amarrados entre as tamargueiras como os tinha deixado. Soltou-os rápido e montou no garanhão negro, colocando a garota à sua frente. Os outros o seguiram, revigorados pelo descanso. — E agora? — ela perguntou. — Para o Afghulistão? — Ainda não. Ele sorriu duramente. — Alguém, talvez o governador, matou meus 7 chefes. E meus seguidores imbecis pensam que tenho algo a ver com isso. A não ser que consiga convencê-los de que não fui eu, irão me caçar como um chacal ferido. E quanto a mim? Se os chefes estão mortos, não tenho mais utilidade para você como um refém. Você me mataria para vingá-los? Ele olhou-a com olhos ferozmente inflamados e riu da sugestão. Então vamos cavalgar até a fronteira, ela disse. Lá você estará a salvo dos Afghulis. Sim, em uma forca vendiana. Eu sou a rainha de Vendia. Ela disse com um toque de seu velho imperialismo. Você salvou minha vida e será recompensado. Ela não pretendia que soasse como soou, mas ele soltou um grunhido pouco satisfeito. Guarde a sua recompensa para a sua raça de cães da cidade, princesa. Se você é uma rainha das planícies, eu sou um chefe das colinas e não a levarei nem um pé em direção à fronteira. Mas você estaria seguro? Ela implorou perplexa. E você seria divina novamente? Ele a interrompeu. Não, menina, prefiro você como está agora, uma mulher de carne e osso cavalgando no arco da minha cela. Mas você não pode me manter! Ela gritou. Não pode! Observe! Ele a aconselhou com severidade. Mas lhe pagarei um bom resgate! Divina, teve seu resgate! Ele respondeu de maneira brusca, com os braços apertando a figura magra. O reino de Vendia não poderia me dar nada que eu deseje tanto quanto desejo você. Coloquei meu pescoço em risco para apanhá-la, e se seus bajuladores a quiserem de volta, que venham a Zaibar lutar por você. Mas agora você não tem seguidores, ela protestou. Está sendo caçado. Não conseguirá preservar nem a própria vida, quanto mais a minha. Ainda tenho amigos nas colinas, respondeu. Há um chefe dos Kurakzai que a manterá a salvo enquanto eu me entendo com os Afghulis. Por Krom, se estiverem cansados de mim, cavalgarei com você para o norte, para as estepes dos Kozak. Fui um chefe entre os companheiros livres antes de vir para o sul e farei de você uma rainha no rio Zaporoska. Mas eu não posso, você não pode me segurar. Se a ideia lhe é tão repulsiva, ele inquiriu. Por que grudou seus lábios nos meus com tanta disposição? Reis também são humanos, ela respondeu enrubescendo. Mas justamente por ser rainha, tenho de pensar antes em meu reino. Não me carregue para algum país distante. Volte comigo para Vendia. Você me tornaria seu rei? Ele perguntou com sarcasmo. Bem, há tradições... Ela gaguejou e Conan a interrompeu com uma sonora gargalhada. Sim, costumes civilizados que não lhe permitem fazer o que quiser. Você se casará com um rei velho e murcho das planícies, enquanto eu seguirei meu caminho apenas com a lembrança de alguns beijos roubados de seus lábios. Ah! Mas devo retornar ao meu reino? Ela repetiu desamparada. Por quê? Exigiu ele zangado. Para apertar o traseiro em tronos de ouro e escutar os aplausos de tolos sorridentes em saias de veludo? O que você ganha com isso? Ouça, eu nasci nas colinas da Ciméria, onde as pessoas são todas bárbaras. Fui mercenário, soldado, corsário, cosaque e centenas de outras coisas. Que rei vagou pelos países, lutou as batalhas, amou as mulheres e ganhou os saques que eu já tive? Eu vim ao Afghulistão para levantar uma horda e saquear os reinos ao sul, entre eles o seu. Ser chefe dos Afghulis é apenas o começo. Se puder conciliar todos os reinos, no prazo de um ano terei uma dúzia de tribos me seguindo. Mas se não puder, voltarei para as estepes e pilharei as fronteiras turanianas com os Kozak, e você irá comigo. Para o diabo, seu reino! Eles sabem como se defender desde antes de você nascer. Yasmina ficou em seus braços encarando-o e se sentiu tocada. Assim como ele, ela também tinha uma urgência negligente e sem lei que ele próprio chamara à existência, mas tinha de reconhecer que milhares de gerações de soberania pesavam sobre seus ombros. — Não posso! Não posso! — repetiu indefesa. — Você não tem escolha! — ele a assegurou. — Você... que diabos! Imsha já ficara algumas milhas para trás e agora cavalgavam por uma cordilheira alta que separava dois vales profundos. Tinham acabado de chegar ao cume, de onde olharam para o vale à direita e viram uma luta em progresso. Um forte vento soprava ao longe, carregando o som de seus ouvidos, mas mesmo assim o choque do aço e o trovejar dos cascos brotava lá de baixo. Eles viram um reluzir do sol nas pontas das lanças e dos capacetes espiralados. 3.000 cavaleiros encouraçados perseguiam um bando de cavaleiros de turbante que fugiam rosnando e golpeando como coiotes em retirada. Turanianos! murmurou Conan. Esquadrões de Secunderan, que diabos estão fazendo aqui? A quem eles perseguem? Perguntou Yasmina. E por que recuam tão teimosamente? Não podem fazer frente aos demais? 500 dos meus afgules malucos. Ele rosnou olhando para o vale com cara feia. Eles caíram em uma armadilha e sabem disso. De fato, naquela extremidade, o vale era um beco sem saída que se estreitava para uma garganta de paredes altas, as quais se abriam como uma tigela redonda totalmente margeada por paredões impossíveis de serem escalados. Os cavaleiros de turbante estavam sendo empurrados para a garganta, pois não havia mais para onde ir, e relutantes entravam sob um chuveiro de flechas e um turbilhão de espadas. Os cavaleiros de capacete os feriam, mas sem se exceder, pois conheciam a fúria desesperada das tribos das colinas, tanto quanto sabiam que sua presa estava em uma armadilha sem escapatória. Reconheceram os montanheses como afgules e queriam cercá-los para forçar uma rendição, pois precisavam de reféns para o propósito que tinham em mente. Seu emir era um homem de decisão e iniciativa. Quando chegou ao Vale Gurasha e não encontrou guias ou emissários à sua espera, seguiu adiante confiante no conhecimento que tinha do país. Durante o caminho inteiro, desde Secunderam, encontrou combates e homens das tribos lambendo suas feridas em vilarejos empoleirados nos rochedos. Ele sabia que havia uma boa chance de que nem ele nem qualquer um de seus homens voltasse a cavalgar pelos portões de Secunderam, porque todas as tribos agora estavam atrás deles, mas estava determinado a cumprir as ordens que recebera, apanhar a divina Yasmina dos afgules e levá-la prisioneira para Secunderam ou, em caso de confronto, de arrancar fora a cabeça dela antes que perdesse a sua. Claro que os vigias nas colinas não sabiam disso, mas Conan remexia-se com impaciência. — Por que diabos se deixaram cair numa armadilha? — perguntou como se questionasse o universo. — Sei o que os cães faziam por estes lados. Estavam me caçando. Remexeram cada vale e, sem perceber, acabaram encurralados. — Pobres tolos! Estão fazendo um foco de resistência na garganta, mas não aguentarão por muito tempo. Quando os turanianos os empurrarem até aquela bacia, os matarão com a maior facilidade. O estrondo que vinha lá de baixo cresceu em volume e intensidade. Os afgules, no estreito da entrada, lutavam desesperados, resistindo aos cavaleiros encouraçados que não conseguiam lançar todo o seu poderio contra eles. Conan franziu o cenho, dedilhou o cabo de sua faca e, enfim, falou abruptamente. — Divina, preciso descer até lá. Encontrarei um lugar para que se esconda até eu voltar. Você falou do seu reino. Pois bem, eu não diria que encaro aqueles demônios peludos como meus filhos, mas seja como for, são meus comparsas. Um chefe nunca pode deserdar de seus seguidores, mesmo que estes tenham deserdado dele. Eles acham que estão com a razão por terem me chutado. Inferno, não serei rejeitado. Ainda sou o chefe dos afgules e provarei isso. Posso descer até a garganta a pé. — E eu? — ela questionou. — Você me toma de meu povo à força e agora me abandona aqui para morrer sozinha nas colinas enquanto desce e se sacrifica em vão? Suas veias se incharam com o conflito de emoções. — Está certo — resmungou Conan, impotente. — Kron sabe o que posso fazer. Ela virou a cabeça devagar e uma expressão curiosa foi surgindo em seu belo rosto. Então... — Ouça! — ela gritou. Ouça! Uma distante fanfarra de trombetas chegou aos seus ouvidos. Eles olharam à esquerda do vale profundo e viram o brilho do aço vindo do lado oposto. Uma longa linha de lanças e capacetes polidos movia-se ao longe. Os cavaleiros de Vendia! Ela gritou exultante. Há milhares deles! Murmurou Conan. Muito tempo já passou desde que uma tropa de Kshatriya veio tão longe nas colinas. Estão me procurando! Ela exclamou. Dê-me seu cavalo, irei até meus guerreiros. A descida não é tão íngreme à esquerda e poderei chegar ao leito do vale. Então conduzirei meus cavaleiros para a extremidade superior do vale e cairemos sobre os turanianos. Nós os esmagaremos por trás. Rápido, Conan! Sacrificará seus homens por um capricho da sua vontade? A fome ardente das estepes e das florestas invernais brilhou nos olhos de Conan, mas ele balançou a cabeça e desceu do garanhão, entregando as rédeas nas mãos dela. Você venceu! Ele grunhiu. Cavalgue como o demônio! Ele virou-se, descendo a cordilheira pelo lado esquerdo e correu apressado pela trilha até chegar a uma longa fenda escarpada, que era o desfiladeiro no qual a luta irrompia. Desceu como um macaco pela parede acidentada, escalando projeções e fendas para, afinal, cair dentro da peleja que assolava a entrada da garganta. Lâminas batiam e retiniam sobre ele, cavalos relinchavam, empinando-se, plumas de capacetes acenavam entre turbantes manchados de vermelho. Assim que desceu, Conan uivou como um lobo, apanhou uma rédea trabalhada a ouro e, desviando-se do golpe de uma cimitarra, fez sua longa faca atravessar as tripas do cavaleiro. No instante seguinte, já estava sobre a sela, gritando com ferocidade ordens aos afgules que, por um momento, o encararam com rebeldia. Mas ao verem o estrago que o aço de Conan fazia entre os inimigos, os afgules voltaram a trabalhar e aceitaram-no sem comentários. Naquele inferno de lâminas cortando e de sangue espirrando, não havia tempo para perguntas ou respostas. Os cavaleiros de capacetes espiralados e cotas de malha tecida em ouro infestavam a entrada da garganta, estocando e retalhando, e o estreito desfiladeiro ficou apinhado de homens e cavalos, de guerreiros que colidiam peito contra peito, apunhalando com lâminas curtas e lacerando mortalmente quando o espaço permitia o brandir da espada. E quando um homem caía, não se levantava mais por causa das pisadas e da agitação dos cascos. Peso e força bruta contavam muito ali, e o chefe dos afgules trabalhou por 10. Em ocasiões como aquela, os homens sentem o peso de seus hábitos, e os guerreiros, acostumados a ver Conan em sua vanguarda, foram poderosamente fortalecidos, apesar de terem desconfiado dele. Mas não era só isso. A pressão dos homens por trás forçava os cavaleiros de Turan a irem cada vez mais fundo na garganta, sob as garras das fulgurantes Tulvars. Pé ante pé, os afgules foram recuados, deixando o chão do desfiladeiro coberto com um carpete de mortos sobre os quais os cavaleiros pisoteavam. Enquanto cortava e golpeava como um homem possuído, Conan teve tempo para algumas dúvidas arrepiantes. Yasmina manteria sua palavra? Ela poderia juntar-se aos seus guerreiros, virar para o sul e deixá-lo junto com seu bando à própria sorte. Enfim, após o que pareceram séculos de batalha desesperada, do lado de fora do vale, outro som se sobrepôs à colisão do aço e aos gritos de matança. E com uma explosão de trombetas que sacudiu as paredes e o trovejar dos cascos, 5.000 cavaleiros de Vendia assolaram as tropas de Secunderan. Aquele ataque dividiu os esquadrões turanianos, quebrando, rasgando e despedaçando e espalhando seus fragmentos por todo o vale. Em um instante a onda vazara para fora do desfiladeiro, um furacão confuso e caótico de espadachins e cavaleiros virando-se e combatendo sozinhos ou em grupos. Então o emir caiu com uma lança de kshatriya cravada no peito, e os cavaleiros de capacetes espiralados direcionaram seus cavalos vale abaixo, esporando-os de maneira enlouquecida e buscando abrir caminho à força pelo enxame que os atacara por trás. Enquanto os vencidos se espalhavam em fuga, os conquistadores o faziam em perseguição e por todo o leito do vale, pelas colinas próximas à entrada da garganta e sobre os picos, fluíam fugitivos e algozes. Os afgules, aqueles que ainda podiam cavalgar, saíram garganta afora e se juntaram na caçada aos inimigos, aceitando a inesperada aliança de modo tão inquestionável quanto tinham aceitado o retorno do chefe repudiado. O sol descia atrás dos rochedos distantes quando Conan, com as vestes em farrapos e a malha coberta de sangue, a faca gotejando e com crostas até o cabo, caminhou sobre os cadáveres e foi até o topo da cordilheira, onde Divina Yasmina se encontrava entre os nobres, sentada em seu cavalo, próximo a um imponente precipício. — Você manteve sua palavra, Divina! — ele rugiu. — Por Kron, mas tive alguns maus momentos naquela garganta! E sem concluir a frase, Conan bradou. Cuidado! Dos céus descerrou um abutre imenso com asas trovejantes capazes de nocautear homens sobre seus cavalos. O bico, como uma cimitarra, veio lacerando em busca do pescoço macio de Divina, mas Conan foi mais rápido. Uma corrida curta, um salto de tigre, uma punhalada selvagem e uma faca ensanguentada. O abutre soltou um terrível grito humano, pendeu para o lado e desmoronou pelas falésias em direção às rochas e ao rio, mil pés abaixo. Conforme caía com suas asas negras feito refugos no ar, ele foi assumindo a forma não de um pássaro, mas de um homem com um manto negro e os braços em mangas largas voltados para o alto. Conan virou-se para Yasmina, a faca vermelha em sua mão, os olhos azuis faiscando e o sangue escorrendo das feridas em seus braços e coxas. Você é a divina outra vez, disse sorrindo ferozmente ao olhar o manto de fios de ouro entrelaçados que ela jogara por cima de suas vestes montanhesas e nem um pouco espantado com o imponente conjunto de cavalaria que a cercava. Preciso agradecê-la pela vida de quase 350 homens, meus comparsas que afinal estão convencidos de que não os traí. Você colocou as rédeas da conquista nas minhas mãos outra vez. Ainda lhe devo um resgate, ela disse com os olhos negros brilhando enquanto o esquadrinhavam. Pagarei a você 10.000 peças de ouro. Ele fez um gesto selvagem e impaciente. Limpou o sangue da faca, enfiou-a de novo na bainha e limpou as mãos na malha. Vou receber o resgate à minha maneira na hora devida, ele disse. Vou retirá-lo em seu palácio, em Ayodhya, e irei com 50.000 homens para me certificar de que as taxas serão justas. Ela riu, juntando as rédeas nas mãos. E eu irei encontrá-lo nas margens do rio Yunda com 100.000 homens. Os olhos de Conan brilharam em ardente admiração. E dando um passo para trás, ele ergueu a mão com um gesto típico da realeza, indicando a ela que a estrada estava livre à sua frente.